Quem tiver fé em Deus, levanta a mãozinha pra cima e joga pro lado e pro outro. Joga e teme, e teme, e vai. Alô, dono do bar. E desce mais uma cerveja. Hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. É um ditado que eu sempre digo nos meus shows. É bem assim, ó. Vou dizer pra vocês e falo pro mundo todo: não importa o cara feio, o importante é fazer gostoso. Gostoso. Vai, meu filho! Vai, meu filho! Desse jeito vou.